Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Pra pegar o coração tem emoção, jogos de corrida e de avião, pura sensação, explorar castelos, vencer duelos, jogos e diversão, com a galera do baixo, frente e soco, uhul, um bando de funkeiros muito loucos, uhul. Tem um relapso, senhor da eternidade, ninja inimigo e mestre Splinter. Vem comigo ouvir sobre jogos e diversão. Uhul. Com a galera do baixo, frente e soco. Uhul. Um bando de funkeiros muito loucos. Uhul. Por isso a garotada gosta de jogos e diversão. Sua centésima décima quinta edição! Que isso? The Packers do Borderlands? Isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre esportes, a tradição de jogos esportivos eletrônicos. Não, não é jogos de esporte, é o esporte de jogar. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilato. Informação ao nosso esporte. O mestre Splinter. Enganaram, achei que era iSports, ia falar de esporte de iPhone. Nossa. Tá bom, tá muito bom hoje. O Senhor da Eternidade. Macaco. O Hanner. Opa, eu também não vim preparado que nem o Senhor da Eternidade. Mas eu vim preparado. Ah, tá. Desculpa. O cangaceiro samurai. Falar que League of Legends está influenciando a cena do StarCraft é a mesma coisa que falar que a NBA está sendo afetada pelo campeonato de bocha de Nova Iguaçu. Verdades foram ditas agora. Há controvérsias. Nervosas. Infelizmente, há controvérsias. Infelizmente demais. E é isso aí. Nessa semana nós vamos vestir os nossos macacões mega patrocinados mais que a NASCAR. Vamos entrar em super torneios internacionais envolvendo muito dinheiro para jogar videogame e vamos treinar loucamente para alcançar um objetivo muito random. Tudo isso muito mais. Vamos ler os e-mails agora. Depois dos e-mails. E-mail. Só pra que fique bem claro, essa é a leitura de e-mails do Eu Gosto de Jogos, episódio 115. Eu sou o Ilapso, quem tá aqui é o Solid, nosso videocaster oficial, o cara mais bonito do Baixo Frente Soco. Olha que honra. É, até porque não muitos aparecem, né? Então você fica com o post mais bonito na tela. Entendi. Então, pro Obzeco, você faça, efetua a leitura do nosso camarada, Loop Infinito aí. Um é um co-caster, né, no Twitch agora. Pô, o Loop Infinito é parceirão lá do Twitch, cara. Então, o Vivinito diz: sempre gostei muito dos jogos co-op de sofá. Eles são mais divertidos por ter seus amigos ali jogando com você e não cada um em sua casa, como nos jogos online. O último co-op que eu joguei foi o Scott Pilgrim para o PS3 e eu me diverti muito. Me lembro os anos em que jogava Streets of Rage com minha prima no Mega Drive. Nos divertimos por horas e horas com esse jogo. Tenho acompanhado o Solid em suas árduas aventuras no Twitch. Uma ideia que achei muito boa e gostaria de parabenizá-lo. Olha que maneiro! Ai, parabéns! Foi Muito obrigado, Bubi. Obrigado, acompanha sempre a gente. O Twitch tem um pouco disso, né? É como se fosse um copo de sofá, mas sabe que aquele show amigo gordo que só compra jogo single player? É verdade. Você fica sentado jogando e você fica do lado aí, faz isso, faz aquilo. É. E ali, cala a boca, você jogar. Então, é tipo eu. Limitação, com aquela limitação de que nesse caso o cara não pode nem tirar o controle da tua mão, né? Na era do Twitch, você é o dono da casa, dono da bola, dono do controle, é tudo um imperialismo do caralho. O outro, no máximo, pode dar uma opinião mesmo. Você segue ou não. Geralmente não, porque você sabe jogar. Mas não, mas muitos jogos lá, co-op também, multiplayer, né? Tem o TF da galera também, de vez em quando. Então, agora tá nessa fase single player gordinho aí por causa do Dark Souls, né? A jornada lá pra terminar o jogo. Mas depois volta a programação normal. Exatamente. A menos que alguém, né, invente de dar outro jogo pra gente sortear, e você vai ser obrigado a comprar um outro jogo single player e ficar jogando lá. Pois é. Mas na verdade, o Dark Souls que eu tô jogando foi um presente de um ouvinte. Ele deu um pro sorteio e um pra mim. Olha que bacana. Olha só, essa parte eu não sabia. Eu achei que esse seu você tinha comprado também. Então, não, eu ganhei. Um dos nossos ouvintes que ele pede que eu não fale o nome dele porque ele fica sem graça. Mas tá, entendi, tá. Entendi. Porque não quer que ninguém descubra que ele é milionário e aí todo mundo vai pedir jogo pra ele. Então, dando prosseguimento pra não deixar o cara mais encabulado. Face, fala seus funkeiros. Aqui é o Face do Estou Jogando. Estou Jogando é um site muito interessante. Ele tem um catálogo absurdo de jogos de videogame que a galera cadastrou lá. E aí tem opções lá de você marcar que já jogou o jogo, ou que quer jogar o jogo, ou que você tem o jogo e tem emprestou, dá nota pro jogo, etc. É um desses portais aí sociais, né, de acompanhamento de alguma mídia. Tem de filme, tem de etc. E esse aí Estou Jogando, é um site brasileiro, muito bom. A galera a gente conheceu lá no Video Games Live aqui no Rio. Gente fina. E acessem lá, estoujogando.com.br. Muito irado o cast de jogos co-op. Quando mais novo, jogava muitos co-op de Super Nintendo com meu primo. Os da Disney, como Mickey and Donald, Magical Adventure 3, Goofy Troop, Bomberman, Sunset Riders, etc. Atualmente, jogo com a Jéssica, minha namorada, os co-ops de Xbox, como os Gears of War, que zeramos os três, e recentemente zeramos também o Rayman Origins. Agora estamos no co-op de Portal 2. Deixo como recomendação o Army of Two, que é bem legal também. E como dica, tem o Co-Optimus, co-optimus.com. Tá aí na postagem, se alguém lembrar, em que compila diversas informações de jogos co-op, como se temos hiperlocal, quantidade de jogadores, etc. Então, parabéns a Jéssica, né? Porque não sei se gosta de videogame, mas se não gosta, é muita paixão, porque jogou 3 Gears of War e tá jogando Portal agora, muito bom. Olha, aproveitando aí, o Face, experimenta jogar o Resident Evil 5 co-op também, que é uma boa pedida pra jogar com a namorada. Isso, até porque tem um menino e uma menina pra jogar. Exatamente. Então, o Yogotoshi diz aqui pra gente: muito bom episódio. Me fez lembrar de vários jogos que eu me amarrava e já tinha esquecido, como jogos de Dungeons and Dragons de arcade, que nunca achei em um fliperama no Rio. Carinha meio triste. Coitado. O Alien vs Predador, que é meu beat'em up favorito, e até jogos do SNES, que o Daigo citou, da raposinha e da garota. Até o jogo do SNES que o Daigo citou, da raposinha e da garota. Lembro de ter alugado esse jogo algumas vezes e ter me amarrado. Até fui adicionar esse jogo no Estou Jogando, mas é foda porque não consigo escrever o nome direito nem a pau. Eu sei que é muito trabalhoso, mas vocês podiam anotar no post o nome dos jogos citados quando for um episódio tipo esse, né? Exato. Quando implementarmos a possibilidade dos usuários adicionarem tags aos jogos no Eu Estou Jogando, um dos usos para elas é que pensamos que pode poder marcar quais jogos foram citados em cada cast. Por exemplo, que tal? Acho que seria maneiro poder encontrar facilmente todos os jogos citados em cada episódio de vocês. Então tá sugerindo pra gente marcar em tags o jogo. É uma boa ideia. Já está sendo feito com os participantes, mas acho que mais que participantes, os jogos são mais importantes, né? É verdade. É muito bom isso aí. Se implementar isso aí, a gente usa com certeza. Inclusive, a gente faz um lobby aí pra galera do Phoenix Down, do Level Mais, de outros podcasts fazerem isso também. Porque eu estou jogando realmente um agregador muito bom. Parece que estou ganhando dinheiro pra fazer propaganda dos caras. Segunda vez já. Mas é porque é bom mesmo. Tem um tempo já que eu não uso. Acho que eu entrei algumas vezes. Aí eu marquei meu Final Fantasy Tactics lá só pra marcar. Manda bem. Mandei bem. E depois eu tenho um tempo já que eu não uso. Tem que entrar lá. Vou entrar lá agora. Vou marcar o meu Mass Effect 2 aqui que eu tô jogando há 6 meses. E não termino. Pô, mas esse Estou Jogando eu não conhecia não, cara. Agora parece que eu tô fazendo forma publicitária. Eu não conhecia não, mas pô, gostei da ideia. Eu vou entrar hoje, vou marcar lá. Eu gosto, cara. Eu gosto muito. Eu acho bem legal. Aqui, primeiro, não ficar enorme, vou citar rapidamente algumas observações. Vocês poderiam ter falado mais sobre o excelente Turtles in Time do SNES, se bem que eu acho que já falaram dele em outro episódio. Uma dica de jogo de co-op para namoradas são os do Lego: Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter e o Escambau. Jogos de música em co-op também são interessantes. Agora, um dos melhores, Army of Two. O co-op dele é muito foda, com sistema de back-to-back, de agro e tal. Lembro de ter virado a noite zerando com um amigo. Muito bem. Muito bom. Agora com você, Lapso. É, ah tá. Estou jogando aqui, propaganda muito bem feita. Cara, o Yogo Dosh também era estou jogando. E ele falou do Army of Two. O Facer estou jogando também e falou do Army of Two. Então já sabe que... Tá vendo um padrão aí, né? Estou vendo um padrão. KVP, quando vocês comentaram sobre jogos multiplayer mais antigos, me lembrei de dois clássicos da era do Super Nintendo que joguei muito: Sunset Riders e Sonic Wings. Sunset Riders já foi comentado em um dos primeiros Disco Ninja e era o jogo mais foda de faroeste já existente até a chegada de Red Dead Redemption. Quem não se lembra do Cormano correndo em cima dos bois e da clássica frase que o primeiro chefe diz ao morrer: "Bury me with my money!" E do veado do último chefe com aquelas rosas. Olha o preconceito, rapaz. Este é um podcast plural. Plural. Muito excelente termo. Cara, eu só vou usar esse agora. Plural. Pluricultural. Inclusivo, plural. Inclusivo, amigo de todos, né? Sonic Wings eu também joguei muito. É o clássico jogo de aviãozinho com diversos personagens, cada um com habilidade diferente. Sonic Wings e Super Nintendo, né? Muita gente não faz essa associação, mas muitos jogaram no fliperama com o nome original, que é Aero Fighters. É o mesmo jogo. É que a versão de Super Nintendo, a versão de arcade, né? Tem umas mudanças, assim. Mas nos fliperamas, pelo menos aqui, via toda hora Aero Fighters 2 e tinha muito do Aero Fighters 3 também. E aí tinha lá o golfinho piloto, né? A pilota francesa que tinha uma garotinha, o ninja. O pessoal conhece muito aí, se não me engano, é da SNK até o Aero Fighters / Sonic Kings. É o mesmo jogo. Só que eu joguei pra Neo Geo, quer dizer, no Emute Neo Geo isso. Exatamente. O Aero Fighters ou Sonic Wings, é o mesmo jogo. Tanto que se você baixar a ROM do Aero Fighters hoje em dia, o nome da ROM é Sonic W, que ela vem com o nome americano. Por fim, aqui ele lembra que pela capa do podcast achou que nós falaremos de Portal, mas não. É porque eu fiz aquela imagem antes da gente gravar o programa e eu realmente tinha uma expectativa de que nós fôssemos falar de Portal 2, mas não. Tô sentindo que vai ter um episódio só de Portal, então, hein? Em breve. Dentro em breve, pouco tempo. Então, o Branevski, é assim que fala? Branevski. Cara, assim, Solid, você saberia, acho que você sabe pronunciar o nome desse cara melhor do que eu, assim, o sobrenome. Então, assim, se você tá falando que é Branevski, eu tô acreditando. Ah, não tenho a menor ideia, eu tô mandando freestyle aqui. Então, ele mandou essa direção pra você, hein? Ilapso, ainda tá procurando minha irmã no Facebook? Ué. É porque ele mandou um e-mail anterior, falou: "Ah, minha irmã fez design na PUC, o senhor entendeu, deve conhecer." A gente foi procurar pra ver se tinha alguma Hanevski que o senhor entendeu de conhecer, não achamos. Então, não tem. Não tinha nada? Pra ver se era gatinha, né? Mas não rolou. Não sei. O Branevski, manda o link aí pra gente. Acho que vocês poderiam fazer um jogo de luta com vocês mesmos como personagens, no estilo Mortal Kombat, colocar no site, seria irado. Você viu aquela versão do Street Chaves? Deve ser isso que ele tá falando. Cara, o Street Chaves é excelente, cara. Quem não conhece o Street Chaves, cara, é muito, porque é muito bem feito, cara. É das tocas, né, cara? É, cara, tem uma jogabilidade, assim, de jogo da Capcom normal, só que, o trabalho que o cara teve, ou a equipe, sei lá, que ele pegou um monte de foto dos personagens de Chaves, foi recortando como se fosse recorte de papel, colou em cima dos sprites. É muito bem feito, cara. Se por acaso... É maneiro, hein? É, porra. Não, mas eu devo confessar aqui que não é necessariamente de luta, mas um jogo do Baixo Frente Soco está com mais de 0%, hein? Olha só. Mas já tem um documento do Word do jogo. Já tem um documento do Word, é verdade. Mas esse jogo do Street Chaves, se por acaso alguém nunca jogou, joga. Porque tem versões mais recentes, assim, tem versão que tem aquela vizinha, a Glória, a vizinha gostosa aqui do apartamento de cima, assim, que sobe a escadinha. Tem versões mais recentes que tem essa personagem, tem cenários novos. É muito bom, cara. Eu acho que vou até baixar um novo aqui. Eu não sabia que tinha update, não, cara. Já tem update. E eu já... Era eu que tava lendo? Ah, você que tava lendo. Você fala tanto, mas é muito bom. Ouvi recentemente o episódio de Point and Click e gostei bastante, mas vocês deixaram de falar da cena mais engraçada de todos de Day of the Tentacle, o concurso de beleza de humanos no futuro, em que você se inscreve com uma múmia com um cabelo de macarrão. Cara, essa múmia com cabelo de macarrão é muito foda. Tu pega um espaguete e bota em cima do manequim, cara, é genial. Cara, a pessoa que teve essa ideia, eu fiquei tão bolado quando descobri que era um macarrão no manequim, cara. Queria sugerir um jogo Point and Click que eu comprei recentemente, o Deponia, e tem a mesma veia cômica dos point and clicks da época de Day of the Tentacle. Ah, legal, hein? Vou guardar, porque eu gosto de point and click, apesar Olha que fake, né? Chamado pro podcast de olha só, aqui. Olha só. Não olha o hate. Cara, que não tem nada a ver com isso, porque eu nem participei desse, hein? Não tem nada a ver com isso. Mas eu vou anotar aqui de Pônia e eu mesmo vou ver. Valeu aí, Brnevski. Hoje em dia não tem mais tanto point and click assim, né? Já é mais raro. Esse de Pônia eu tô vendo as imagens aqui, a arte dele é muito boa. Mas os jogos da Telltale são meio adventure barra point and click hoje em dia, né? O De Volta pro Futuro, o Walking Dead, eles são meio... É super novo, né? E uma coisa que tá em alta aí, dizem que o jogo é muito bom. Eu comprei, ainda não joguei. Pois eu tenho que matar o Souls antes ainda. Pois é, eu tô aqui com ele pra jogar também, mas nem o De Volta pro Futuro eu terminei, que é sensacional. Pra quem é fã do filme, pelo menos, como jogo, ele pode não ser uma obra de arte, mas esse De Volta pro Futuro, pra quem é fã do filme, é espetacular, assim. É maneiro assim, é? É muito bom, cara. E o cara que dubla o Marty McFly, que não é o Michael J. Fox, não tá mais em condição disso, embora o Emmett Brown é o Christopher Lloyd. Mas o cara, a voz dele, se você não vê escrito que é outra pessoa, que não é o Michael J. Fox, você não sabe. Porque, e é um cara aleatório, o cara acho que nem era ator, assim, era só muito fã e chegou assim, eu sei imitar a voz do Michael J. Fox. Imita aí. Tá bom, tá contratado. É rigorosamente igual, é espetacular. E a história do jogo é muito boa, pra quem é fã da série. E falando de dublador, isso me lembra uma história engraçada que eu vi recentemente, do cara que já foi mais vezes o Luke Skywalker do que o próprio Mark Hamill. Caraca, como assim, cara? Exatamente. Ele é o dublador de todos os jogos de Star Wars. Ah, entendi. Faz o Luke Skywalker. Então se você digitar Luke Skywalker como personagem do IMDb, vai aparecer mais vezes o nome desse cara do que do Mark Hamill, né? Inacreditável. E esses caras muitas vezes são completamente desconhecidos. Ele tem, assim, é um cara que fez muitas dublagens de vários jogos, mas a especialidade dele é Luke Skywalker. Mas sabe o que é mais engraçado? Provavelmente... Não, e Luke Skywalker é dublador, entendeu? Então, se você digitar o Coringa, o personagem Coringa no IMDb, talvez o nome que mais apareça lá seja o Mark Hamill, porque ele dubla o Coringa sempre. Então, Liga da Justiça, assistiu o Coringa, Mark Hamill. Desenho do Batman, jogo do Batman, não sei o que, é tudo Mark Hamill. Então, acho que o Mark Hamill foi mais Coringa do que Luke Skywalker. E esse cara foi mais Luke Skywalker do que o Mark Hamill. E, enfim, é nada mais que a gente nessa vida. Ah, foda-se, ainda bem que o dezembro tá chegando. Outra coisa que faz aqui um gancho com o comentário anterior é que tem um jogo de point and click, que é o Full Throttle, que é um dos meus jogos favoritos. E o dublador do vilão, o Rip Burger, adivinha quem é, Lapso? É esse cara aí? É o Mark Hamill. É o Mark Hamill, é verdade. É o Mark Hamill. O jogo da LucasArts ainda, né? Ele tava na época de fazer essas coisas. Mas hoje em dia o Mark Hamill tem mais é que ser dublador mesmo, né, cara? Porque ele é só um velho obeso com a cara toda arrebentada do acidente que ele teve lá, né? Em 80 e pouco. Lamentavelmente. Ele falou até que não gosta de dublar tanto o Luke Skywalker porque ele queria se distanciar do papel pra não ficar marcado. Tá sério, né? Mas assim, infelizmente já era, né, Mark Hamill? Não dá mais tempo, né? Porque, enfim, você é o Luke Skywalker. Pra todo pode... sempre. Até que o Justin Bieber assuma o papel. Pois hein? Né? Que é o que rola os boatos aí. Cara, ia ser muito... Eu vou me matar, cara. Ia ser muito bom isso. Por fim aqui, o último e-mail da semana é na verdade, um desafio que começa assim: olá, venho em nome do Last Hits Podcast mensal sobre League of Legends desafiá-los a um duelo nos campos da justiça. Caso aceitem o desafio, fica a critério de vocês o modo de jogo e a formação da sua equipe. Pode chamar ouvinte, primo, tio, qualquer pessoa, contanto que haja pelo menos um integrante fixo do baixo vento soco no time. Vocês podem escolher se vai ser jogo único, melhor de três, como preferirem. Na quinta-feira passada, nós jogamos contra a rapaziada do Drink and Play. Drink and Play é um videocast, né? Uma galera que literalmente isso, eles bebem jogando. Eu acho que nesse LoL eles não beberam antes de jogar, não. Senão aí, né, fica mole. Fica easy shit. Mas eles têm lá uma série de vídeos, né? Sobre essa coisa do gameplay, né? Mas os caras bebem jogando. E essa que é a graça. Então, inclusive tem aqui, ó. A gente vai linkar aí no post, esse desafio deles aí com a galera do Last Hit. Então, eu não jogo LOL, né, o Solid joga, ele vai aceitar aqui em nome bastante soco. Aceita o desafio aí, Solid. Eu aceito ganhar mesmo, que eu gosto de ganhar. Tá, quem mandou o desafio... É muito fazer bom pra mim. Quem mandou o desafio aqui, né, em nome da galera do Last Hit foi o Toru, lá do Last Hit. Então tá aceito, né? Eu vou mandar uma mensagem aqui agora pro Hulk, que é o capitão do time de LoL, do Baixo Frente Soco. Não sei porquê, mas... Pô, minha até é foda. Ele é o cara que bate nesse time. Ele é o tanque da vida real, inclusive, né? Se fosse um time da vida real, o tanque seria ele, do time. E... então, a gente vai escolher aí o suplente, né? Então, vamos lá. Hulk, Solid, Ninja Inimigo, Senhor Eternidade, Mestre Splinter, são 5, né? Pronto, acabou, 5. Suplentes aí, Rania e... Ah, é, tem o Ratone, né? Então tira o Max Splinter, que é muito ruim. Ah, é, você... Tá, então beleza. Então vocês se decidam lá entre vocês e o desafio tá aceito. Eu vou pedir pro pessoal entrar em contato com a galera do Last Kid aí pra marcar esse quebra-pau aí, filmar, etc. E levar a cachaça, vai ficar maneiro, hein? Vamos lá, e... Porra, se vocês perderem, eu vou ficar muito puto, cara. Que pariu. Mas é isso, né? O nosso e-mail, lembrando, pra você que quiser mandar, eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Lembrando que vai ter aí a caneca Legendary Edition Motherfucker do Baixo Frente Soco. Só vamos fazer uma tiragem. Tudo que você precisa saber pra participar, né? Não é sorteio nem nada, é que nós só vamos fazer 100. Então, tá aí na postagem até quando você pode fazer esse cadastro. Tudo que você precisa saber tá na postagem. Então dá uma olhada, porque ficou legal o design. Eu fiz as críticas aí até durante o programa, lá pro final do programa. Mas ficou excelente e acho que vale a pena, hein? Vai que o Baixo Frente Soco um dia vira alguma coisa, né? Você vai poder dizer que você tem a caneca que os caras fizeram quando ainda eram um bando de Zé Ruelas. Todo mundo aqui sabe o que é um esporte. Todo mundo aqui já pelo menos tentou praticar um esporte. Não sei dizer. Boa. Mais ou menos. Dá uma boa discussão isso, hein? Como você classifica como esporte? Quando você era criança, sua mãe não queria te matricular na escolinha de futebol? No... Xadrez é um esporte? Ah, achei que você tá falando de esporte não. Já, não. Você tá falando de esporte não. Qualquer. Pôquer é um esporte. Pôquer é um esporte. Passar ESPN é esporte, não é isso? ESPN de 8. Se é quase. Passa cada merda na ESPN, cara. Não, se passa na ESPN é esporte, né? Então você tá falando com o campeão carioca de judô, 11, 12 anos. Olha só. O campeonato passou na ESPN. É verdade, passou na ESPN, cara. Deve ter passado na ESPN de 8. Se não passou na ESPN, não é um esporte. Pô, quando eu tinha 11 anos, eu fiquei em terceiro de um campeonato, de uma das séries de um campeonato carioca de ginástica olímpica, logo atrás do Diego Hipólito. Diego Hipólito, né? Você e o Diego Hipólito. Logo atrás do Diego Hipólito. Peraí, você era um ginasta olímpico atrás? Atrás do Diego Hipólito. Por que tu acha que é desse tamaninho, cara? Exatamente. Olha, eu já fui medalha de prata nas Olimpíadas do Céu de natação e já fui campeão universitário de pôquer. Ah, eu já fui medalha de ouro em natação na fim de tempo. Eu fui medalha de ouro em matemática. Mas peraí, passou na ESPN. Eu já fui artilheiro do campeonato de futebol do aniversário do Lucas Salgado na Ípica, de 12 anos. Eu já fui o goleiro menos vazado, até hoje, inclusive, sou o goleiro menos vazado das Olimpíadas do Céu, entendeu? Eu já fui medalha de ouro em cabo de força. Cabo de guerra. Medalha de ouro em cabo de guerra no colégio. Cabo de força. Campeão de cabo de força. O que você fez? Parabéns, cabo de força, cara. Moleque. Star Wars, moleque. Parabéns. Não, porra, eu sou campeão invicto de damas no Santo Agostinho em todas as três Olimpíadas que eu participei. Olha, eu consigo lamber meu próprio nariz e consigo assobiar e chupacana ao mesmo tempo. Mas assim, senhor Eternidade, isso aqui não é caracterizado como um esporte competitivo se houvesse uma organização bem organizada de disputas de lamber nariz. Você já participou? Chupadores de cana. Chupadores de cana simultâneos. Na verdade, pra ser esporte teria que passar na ESPN. Como não passa, você tem razão. Verdade. Acho que a discussão acaba aí, né? Então, StarCraft não passa na ESPN, LOL também não. Como todos esses jogos não passam na ESPN, vamos lá. Nosso pó. Deixa eu pegar a programação jogador ESPN aqui. Jogador de esporte também com contrato milionário, né? Passa pro Evolution Soccer. Sim. É porque aquele programa lá Game não sei o que. Então, toda hora tem um StarCraftzinho, tem alguma coisa lá. Sempre passa jogos de futebol lá. É, sempre tem jogos de futebol. Mas essa frase do contrato milionário é um tanto quanto polêmica, na verdade. Os caras ganham bem pra caralho. O Huck ganha R$500.000 por ano, mas, né? Pô, mas não que nem um, sei lá, que nem um quarterback de futebol americano, por exemplo. É, não. Assim, aí depende. Ou lutador de boxe. Aí nem vai ganhar, cara. É, aí é outra coisa. Ele vai pelos esforços do que um quarterback. Você acha que o jogador de bocha profissional, o maluco joga, ganha bem menos que um profissional de League of Legends ou StarCraft? Com certeza. Vocês estão zoando, mas o avô do Rubinho Barrichello já foi campeão brasileiro de bocha, tá? Muito bom. Foda-se. Parabéns, cara. O baixo frente de soco deixa aqui as graças. Então, vamos lá, eu quero saber uma parada. O que que deve caracterizar um esporte? Por exemplo, se eu organizar online com uma galera um campeonato muito foda de Elifoot 2, vai ser caracterizado como um esporte? Essa caracterização de jogo virar esporte, virar qualquer coisa, passa muito pelo fato de quando o jogo deixa de ser um jogo, porque o esporte não é jogo. O esporte profissional, por exemplo, futebol, o cara que entra em campo com o time profissional, ele não tá jogando, ele tá trabalhando. Então o jogo não é um fim em si. É jogo se for, sei lá, o time do Tanguinha Corp contra o time do Baixo Frente Soco. Não tá valendo porra nenhuma, provavelmente. Então aí é jogo mesmo, porque o negócio é um fim em si. Não vai afetar nada a vida de ninguém. E se a gente botar muito cuidado, dinheiro, se todo mundo meter, tipo... Aí... Se botou dinheiro, deixou de jogo. Aí, de foi, fato, então, pode virar esporte. Então vivo não é jogo? Não é jogo. Poker valendo dinheiro não é jogo. Pega a cena. Poker sem valer dinheiro. Mega cena é esporte. Então, poker não é jogo, então, pronto. Então, tipo, jogo de azar agora virou só de azar. Jogo de azar não é jogo, exatamente. Tudo que pode trazer alguma consequência tátil pra vida externa da pessoa, pra fora daquela atividade ali, não é jogo. Mas isso é claro, seguindo definições de caras que trabalharam com literatura de jogo há não sei quantos anos. Isso muda. Literatura de jogo, ele leu o livro do Assassin's Creed. Isso, por exemplo. O ele leu o manual do Sonic, ele leu o manual do Sonic. O livro do Rei agora. Tem um livro do Rei agora vendendo na livraria, tá? Quem quiser comprar, só, tá? Pela sua definição, ela falou que se traz algum benefício real... Não, tá? Nada disso não. Não, agora é sua, você falou é sua. Por essa definição, que se traz um benefício real pra vida do cara é um jogo, então... Não é benefício, não é questão de benefício ou não. É qualquer resultado tático que fuja ali do mundo do jogo, entendeu? Benefício é com recursos humanos, meu irmão. Você tá vendo aqui de RH, que vai se fuder. Pô, o cara tá no shopping, quer tudo pra falar de RH então, agora. Não, pera, é o seguinte. Então, se o cara tá querendo impressionar uma menina e joga um jogo que, no jogo em si, não tem uma consequência tática, mas a consequência tática tá começou na menina que ele tá impressionando, ele vai conseguir uma coisa real depois no mundo externo. E aí? No mundo externo é o jogo. Cara, sei lá, cara. O cara quer pegar a mulher... Vai tomar no cu, prossiga. Vamos pensar aí. Deixa eu jogar a mulher, então, cara. Peraí. Me conta um negócio. Me conta a história da última mulher que tu impressionou jogando League of Legends. Vai, go. Não, eu não falei do League of Legends. Paraguai. Lá, Paraguai. Então, eu não tô falando necessariamente de esporte, tá? Definindo o jogo. Jogo, qualquer jogo. Eu acho que essa é a minha opinião. Eu não li a literatura de jogos, só o manual do Sonic. A minha opinião é que... Aí, duvido que você tenha lá, que eu li do manual do Sonic por completo. Foi, eu li o manual do Sonic. Não sei nenhum, mas não vou lembrar, naturalmente. Então, aí, o que eu acho que deixa de ser um jogo e passa a ser um esporte é a partir do momento que você se... Ou alguém, não necessariamente você, se profissionaliza naquilo, você passa a viver daquilo, passa a trabalhar com aquilo. Então, se o cara treina 10 horas por dia de StarCraft, aquilo deixou de ser um jogo pra ele, passou a ser um trabalho. Se existe alguém que jogue League of Legends 10 horas por dia pra tentar deixar de ser só um gamer hardcore, pra ser um cara que vive disso, aquilo passou a ser um esporte pra ele, passou a ser um esportista de fato. Eu acho que pra ser um esporte tem que rolar também alguma espécie de patrocínio, alguém tem que investir. Cara, se isso vira seu trabalho, você tem uma compensação financeira, então... Exatamente, mas peraí, quem tá pagando, sabe? Peraí, eu insisto em discordar pelo seguinte, esporte nada mais é do que aquele é ali, significa eletrônico, usando um termo que já existe, que é esporte. Eu pratico esporte, eu não ganho dinheiro com esporte, eu não sou profissional esporte, existe o termo esporte amador, existe o termo e-esporte amador. Então, você vincular o conceito a profissionalismo, pra mim tá errado. Eu acho que já começa daí. Concordo com o Messi Twitter pela única vez na minha vida. Não, então, eu tô falando assim, esporte, atividade física, admiração. Eu não pratico, eu não sou um esportista do futebol, mas eu jogo bola. Essa pra mim é a diferença. E futebol é um jogo, entendeu? Não, acho que vocês estão minimizando. É, cara, não. Vocês botaram esporte num pedestal, como se fosse uma profissão, não é? Tá ficando muito filosófico essa porra. Vamos começar aqui, o esporte é atividade. O esporte eletrônico é uma prática competitiva de videogame, então? Melhorou. É verdade. O esporte é uma prática competitiva. Então seria qualquer coisa que eu jogo com uma ou mais pessoas. Você não poderia ter um profissional jogador de The Sims, por exemplo, dado que não é competitivo. Não, sério, eu tô falando. Não poderia. Não é esporte. Poderia, competitivo síncrono, mas por exemplo, você a sua família atingiu o nível máximo de felicidade em uma hora. Aí a minha atingiu em 4 minutos. Tudo melhor que você. Pronto, ganha. Então, esporte. A competição não é só síncrono. Você tá criando uma competição dentro de um jogo que não tem a competição, né? Você tá forçando a barra da competição. Esse é o episódio em que a gente tem mais tempo calado consecutivo. Se eu chegar agora e apostar que eu bato punheta e gosmo rápido e lapso, não significa que a gente tá num esporte chamado punheta rápido. Né, cara? A gente tá numa competição. Olha só. O problema quando você começa a botar muita regra e criar um esporte mega alternativo é tipo um pornô mega de nicho, assim, tipo macacos com anãs. Cara, peraí, isso aí não é um pornô mega de nicho, todo mundo gosta disso. Eu iria assistir Maratão, você vai mostrar isso. Eu não quero ter o conhecimento de pessoas, não quero conviver com pessoas que não assistiriam Amarradões isso. É verdade. Pô, passar no cinema pornô. Tem cinema pornô lá no centro. Eu nunca fui, tem curiosidade. E lá perto do trabalho. Imagina tu sentado lá de alguém pra ver pornozão, assim, tipo assim. Imagina você olhar pro cara do celular e falar, e aí, cara? Eu iria com uma essa porra. Mas, cara, o negócio do nicho, você falando aí de você especificar uma regra pra criar um esporte, eu lembro que o WoW, em algum momento da existência dele, a Intel ou a Nvidia, não lembro qual empresa exatamente fez, uma empresa que fabrica componentes de computador, fez um campeonato de leveling. Ela falou, cara, a partir da data tal, o cara que chegar no level 10 mais rápido vai ganhar uma placa de vídeo, não sei o que lá, e organizou um campeonato com inscrição, com tudo. E, assim, eles não se enfrentavam, era só o tempo de jogo do personagem até chegar ao nível 10, pronto. Não é esporte, é uma competição. Não é uma competição aleatória, isso não é esporte. Vai chegar definição. É uma gincana, né? Tipo, quem gincana. É o mesmo lance do negócio do The Sims lá, de eu ter uma família completando The Sims antes, sacou? As grandes ligas que formam os maiores torneios e mais populares são constituídas de jogos competitivos, ou seja, um contra o outro, que são mais populares no momento, né? Se você, de repente, tiver um, sei lá, Scott Pilgrim Volleyball virando uma parada muito popular, podem criar ali, de repente. Cara, é possível. Se você pensar, o Dota, que deu origem ao League of Legends, que hoje em dia é um dos grandes esportes populares, aí, por mais que o Cagaceiro Samurai tenha dito que é, tipo, como é que é? Qual foi a comparação que ele fez? Liga de bocha, enfim. Mas quem tem falado isso, é um dos grandes esportes e ele veio do Dota, e o Dota era praticamente o Scott Pilgrim Voleibol da vida. Uhum. Era um mod de Warcraft que foi ficando famoso e acabou virando um grande esporte. A gente concorda que isso vem muito da popularidade da demanda, né? Porque, assim, infelizmente, o esporte ainda não é tão popular e não acho muito discutível se um dia vai ser ou não, É bastante popular sim, porque já passou na ESPN. Isso não é verdade. Tem campeonatos da MLG que passaram na ESPN americana. Passou mesmo, os caras lá paravam a programação. MLG, não sei o quê, narrador e o cacete. Eu concordo que pode ser, tá chegando a níveis bem populares, mas, por exemplo, você um dia vai chegar num sábado à noite e falar, galera, bora procurar um bar que já passou no pay-per-view de League of Legends, galera, da Providence, lá do Major League Championship. Aqui não tem, mas na América. Na Coreia, com certeza tem. Na Coreia já tem. Em São Paulo tem Barcraft direto. Ah, é verdade. Samurai tem um poeta. Mas São Paulo não conta, né? Aquela porra que manda separatista. Aquela porra do caralho. Hoje não, todo mundo é otário. Mas o. Não, quando a gente tinha um canal, eu e o Rani, a gente. Quer dizer, eu tinha o projeto de tentar fechar um bar pra passar MLG e tal. E fazer um Barcraft aqui. Só que, como o canal deu água. Então agora nós acabamos de. O Baixo Fensor acabou de comprar o Eu Gosto de StarCraft e vamos prosseguir essa ideia, beleza? Demorou. Próximo ao Barcraft. O canal que não é. Com as Tem umas três pessoas que gostam de StarCraft. Não, rolou um StarCraft aqui no Rio, até chamei o Senhor da Eternidade. Rolou no Caissaras. No Caissaras, exatamente, no Caissaras. Eu esqueci completamente dessa Porque tu não joga direito, né? Tu parou de jogar há um tempão. Mas eu conheço. Agora o Senhor da Eternidade joga Dota 2, mas ele vai jogar StarCraft. Ah, eventualmente vou. Quando saiu Heart of the Swarm, né? The Swarm tá aí, tá bombando aí. Tá bombando. Mas ainda nesse aspecto de o negócio ser popular ou não, se chegou ao ponto de passar na ESPN, na porra do canal de esporte, é que o negócio é popular, cara. Alguma popularidade tem. Passa depois. Tudo que na ESPN americana, na ESPN americana passa lacrosse também, aquela porra de caça-borboleta. Mas é popular aquela porra, queira você ou não. Eu só conheço por causa do American Pie. É verdade. Eu também. É, lacrosse é aquele esporte que o cara usa uma porra, um negócio de pegar borboleta mesmo. É de co-op sim, de pegar borboleta aquilo. E tu bota a bolinha ali e tá. É ridículo aquela porra, é mais esporte de garotinha americana mesmo. Pô, dizer que é mó violenta a parada, pô. Não, mas é violento. Mas não deixa mais. É de garotinha. É de garotinhas violentas. Exatamente. Aquela. A Hit Girl. A Hit Girl é joga na lacrosse. E conforme os jogos vão ficando populares, vão abrindo pessoas que vão querendo jogar melhor, vão treinar, vão querer se esforçar e vão querer botar suas habilidades em confronto com os melhores do mundo. Num estilo mais Street Fighter, assim, de sair. Quando não tinha muita organização, a galera saia por aí em busca do mais forte. Por exemplo, aí você desanima e para de jogar que nem o cangaceiro. Não, eu não parei de jogar. Quem disse que eu parei de jogar, cara? Alguém, você mesmo, eu acho. Não, eu parei de jogar do jeito que eu jogava antes, mas pô, eu parei de jogar. Eu jogo aí, minha uma vez por semana eu jogo umas 4 horinhas. Tipo, Teve recentemente aqui no Rio até tipo um desafio internacional, né? Tipo um desafio latino-americano, Brasil-Chile, de Street Fighter 2. Um cara lá de Niterói que eu esqueci, o Renan, ele ganhou. E aí agora vai ter um mundialito. Vai ser Brasil e o Chile, Coreia e Turquia. Vai ser lá em Santiago. É, de Street Fighter 2 também. Pra você ver que até hoje essa porra desse jogo ainda gera alguma coisa. Aliás, a gente tem um desafio, né? Depois a gente fala aí. Já falou a verdade, né? Porque já passou e-mail. Isso, é verdade. Beleza. A gente recebeu por e-mail. Peraí. Não, a gente não gravou e-mail ainda, Mongol. Porque isso, quando for ao ar, já vai ter passado a parte de e-mail no programa, entendeu? Ah, tá. Desculpa o meu retardo mental, então. Um dos gêneros mais populares de jogos competitivos, né, de jogos que são utilizados como esporte, são os jogos de luta. Desde a época dos arcades, antes da internet, as pessoas reuniam pra jogar num grande fliperama boladão e faziam um grande torneio. Peraí, se eu quisesse fazer um campeonato num fliperama que não era boladão, eu não podia fazer? Pô, se quisesse ter 4 pessoas, podia, né, mas tinha que meter dinheiro maneiro, como a gente falou, pra ser um esporte considerável. Tem que ter uma liga, uma parada assim. Não pode ser valendo Coca-Cola, então. Pô, valendo Coca-Cola e é pelada, né? Mas Coca-Cola é dinheiro. É pelado esporte. É verdade. Esporte não tem nada a ver com dinheiro. E pelada. Os primeiros jogos competitivos até de arcade eram jogos de luta mesmo, né? O Street Fighter, etc. Então antes de começar a aparecerem os FPS, o Doom. Né? O Doom foi um ano depois do Street Fighter 2, no caso. Mas antes de começar a aparecer esses primeiros jogos de PC que tinham uma abertura de competitividade maior, era fliperama com Street Fighter mesmo, né? Mortal Kombat, esse tipo de coisa. Discord de mim se eu estiver errado, mas eu acho que esse jogo de luta foram os primeiros grandes jogos competitivos, né? É, porque são... Pelo menos agora eu não consigo lembrar de nada que seja competitivo síncrono, em que joga uma pessoa contra outra, né? Em fliperama, né? Jogo de corrida tinha campeonato de rush lá no... Quando saiu... A gente tá falando aqui, por exemplo, Street Fighter é 91 e o Street Fighter 1 é 87, eu acho. É, jogo de corrida nessa época, em fliperama, competitivo, eu realmente não recordo porque eu não... Não, até tinha, mas ele não era visto como esportes até recentemente. Não, tudo bem, mas não é questão de ter um conceito ou não ter, entendeu? É questão do negócio ser uma brecha de você ter um jogo competitivo, né? Agora, realmente não lembro, mas assim, jogo de corrida, a cronologia eu ignoro completamente, tá? É bem possível que tenha alguma coisa no meio do caminho, né? É, eu só citei porque eu lembro quando eu era moleque, em 96, 7, sei lá, eu vi um campeonato de Rush, aquele verdinho lá no Rio Sul, no programa do Rio Sul. Eu fui animadão, foi o primeiro campeonatinho de que eu fui, de fato. 96. Não sei se foi 96, 97. É, mas eu acho que esse termo de sports game mesmo, acho que nasce mesmo com o Doom ou talvez um pouco antes, né? Não sei, mas eu se fosse chutar um aqui agora que tem um conceito bem definido por surgir comunidade online, etc, seria o Doom mesmo. Na minha visão agora, assim, de palpite, de lembrança. Mentira, tô olhando o Wikipedia aqui, tá escrito LPP, Doom 2, foi. Mentiroso assim, pra cara. Wikipedia, Wikipedia é muito útil, né? Eu vou olhar também. Me manda um link aí, por favor. Falando no Wikipedia, vocês lembraram da grande referência da atualidade? A Atari já fazia torneio de Space Invaders em 1980, com 10 mil participantes. Que porra, é isso? Tá vendo? Porra. Com 10 mil participantes? É, isso aí provavelmente deve ter sido, sei lá, por exemplo, campanha do Walmart no Texas. Ah, cara, mas aí, não era esporte. Então, era um campeonato. Exatamente, mas... Falando nisso, vale. Também tem campeonato. Pong, será que não teve campeonato de Pong? No... Não, por exemplo, teve campeonato de Top Score no Pac-Man e no Pong, que eu estava falando antes, que não é algo competitivo, mas que sua marca... É, você faz história lá no fliperama, né? Fala teu nome pra sempre, ou até o cara desligar a máquina. Aí cara, você bota e... S e... obriga alguém, sei lá. E tem esse evento aí, a Nintendo Power Fest 94, que é quase uma Eco 92, né? Um evento que marcou época, e eu não sabia dele até ler a matéria do vídeo. Mas foi um campeonato mundial da Nintendo, onde tinha algumas tarefas aí, né? Quase uma gincana, já que vocês estão definindo que é esporte. O cara tinha que completar o mais rápido possível o Super Mario Bros. Levels, depois tinha que... quem era os mais rápidos de finalizar as pistas do Super Mario Kart, e tinha algumas sacanagens aí, mas era uma gincana. Se não me engano, a Nintendo Power Fest foi uma das motivações da E3, inclusive. Tá? Posso estar falando merda, mas eu me lembro algo mais ou menos assim. Eu acho que a E3 primeiro foi a primeira foi em 95, né? E acho que a inspiração mais ou menos foi essa Power Fest. Viram que tinha público, né, pra fazer algo do tipo, e aí fizeram a E3 meio que apoiado, né, no sucesso dessa Power Fest aí. Dos jogos de luta, eu acredito que o torneio mais popular que todos nós aqui assistimos todo ano e a gente torce e hoje em dia se tornou um evento mesmo, é a EVO, né? A Evolution Game. Evolution. E é engraçado ver que ela começou em 1995 com um torneio de 40 pessoas pra Star Wars 2. Pra Street Fighter 2. Star Wars 2, mas caralho. Ah, Star Wars 2 é um bom jogo. Então, aí eu tenho até uma dúvida a respeito disso, porque, tipo, existe contrato de exclusividade da EVO, do MLG? Porque, por exemplo, não tem Street Fighter no MLG, mas tem, sei lá, Mortal Kombat, Soul Calibur, King of Fighters. Soul Calibur, ai, gostei dentro. Soul Calibur, mandou bem. Soul Calibur, né? Inclusive, a pronúncia correta é essa. Cara, eu não sei se tem exclusividade, mas, por exemplo, a Capcom patrocina a EVO. Então, eu não sei se... Porque, por exemplo, o cara da MLG, ele vai transmitir o campeonato, ele tem que ter o direito de transmitir, né? Se ele começar a passar Street Fighter lá, pra Capcom processar, falar, ó, tá mostrando a minha propriedade aí, não custa nada. Então, acredito que deve ter algo do tipo, sim. É, se a Capcom não fornecer os direitos pra MLG, o cara não faz o campeonato, né? A NetherRealm deve ter fornecido pros dois, enfim. Talvez a Capcom forneceu só pra EVO. Não sei, acredito que deve haver algo desse tipo, sim. Porque senão não faria sentido o cara fazer uma liga, né, MLG, até com o símbolozinho do joystick azul e vermelho, igual todos os campeonatos, e não botar o jogo de luta que é o mais popular, né? De certa forma. Então deve ter alguma exclusividade com a galera da EVO mesmo. Na época, em 1995, a EVO começou com um torneio de 40 pessoas de Street Fighter 2 e Turbo e Street Fighter Alpha 2. Só que o nome não era EVO ainda, era Battle by the Bay. Não sei porquê, não sei se ele jogava numa baía. Porque ali na... Não, mas é porque isso é ali na área de... Sempre foi ali na área da Califórnia, na área de Los Angeles. Então, São Diego. Então tem a Baía de São Diego, as baías ali naquela pedaço da costa oeste. E sempre foi naquele Sunnyvale também. Sempre foi aquele pedaço ali da Baía de Los Angeles, Baía de São Diego. Então ficou com esse tipo de nome, né? Hoje em dia não faria nem sentido porque é lá em Las Vegas, né? É, mudou e depois pra Las Vegas, depois mudou o nome em 2002 pra EVO, que é Evolution. O estabelecimento desse nome EVO foi em 2002, né? Que foi quando começou aí sim a passar a ter... Começou a ter atuando, né? Então, e desde então não teve ato, né? Não parou de ter, foi tudo direto. Em 2002, se eu não me engano, foram três jogos, né? Foi Super Street Fighter 2 Turbo, que tá ali lutando, né? Pô, 2002. Marvel 2 e Capcom SNK 2. Pois é, Marvel vs Capcom 2 e Capcom vs SNK. Achei interessante, só que... É interessante, tanto é que, por exemplo, alguns jogos que eram bem mais recentes, né? Como Street Fighter 3 não tinha, não tinha o Alpha 3, né? Então, o único dos jogos bem antigos que sobreviveu, que tava nessa primeira Evolution, era o Super 2, né? O Super 2 tava em 2003 também. Eu não sei exatamente quando foi sair, porque 2003 já tinha uma porrada de jogo. Ele tava em 2004, em 2005 porque também. É, procura, né? Os caras, quando não conseguia reunir um contingente mínimo de pessoas, 8 pessoas, pra fazer um campeonato, não faziam, né? Então, por exemplo, em 2002, se eu não me engano, cada campeonato tinha 8 pessoas, eu acho. Uma coisa assim, não tinha muita gente. Com o tempo é que foi crescendo, né? E hoje, da época de 2012, tinha 200 malucos jogando pra esse carro. Mas Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo foi da Evo até 2008, na Evo 2008, foi onde foi sua última participação. Isso é interessante pra ver a força do jogo, né? O Ilapso mesmo tava outro dia falando do amigo dele que falou que Street Fighter 2 vai ser como o dominó da praça, né? É. Inclusive, eu todo dia pra ir trabalhar, eu passo em frente ao fliperama aqui, os outros podem estar todos vazios, mas o Street Fighter 2 tá sempre alguém jogando. E agora, recentemente, o Street Fighter 4 que tinha lá, eles trocaram pra Arcade Edition, então sempre tem um maluco ou outro jogando com o Evil Ryu e o Akuma Azul. Mas também andava meio vazio, assim. Se Street Fighter 4 fosse popular no arcade, eu acho que esse Akuma ia se chamar Akuma Macumbado, meu irmão. É possível. Aqui sempre teve esse Street Fighter 4. Mas aí ele ia tirar o lugar do Macumba, pô. O Macumba é o Macumba, pô. O Macumba é o sim, né? É, não tem como tirar o título de Macumba. E vice-versa. 2008 também, na Apple, teve Smash Brothers, teve Marvel's Capcom 2, Tekken, e vários jogos. Até hoje em dia, na Evo 2012, os jogos clássicos foram os seguintes. Foi Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Street Fighter vs. Tekken, num 2 vs. 2. Ah lá, que maneiro isso. Que a gente comentou no último podcast. Teve Mortal Kombat, King of Fighters 13 e Soul Calibur 5. Inclusive, a Evo hoje em dia é uma das... Soul Calibur. A Evo hoje em dia é uma das maiores bengalas que a Capcom tem pra fazer teste de jogo, pra medir recepção de público. Inclusive, essa galera que... Até pra testar os competidores, né? Eu acho que a Fênix só foi nerfada porque nego vaiava toda a Fênix que aparecia na Evo. Eles sabiam. Todos esses caras competidores principais, assim, eles são todos contratados pela Capcom hoje em dia, são todos beta testers. Se você for em stand da Capcom nesses eventos grandes da E3 ou da Comic Con, tem um cara ou outro participando do stand. Então eles são todos contratados, né, da Capcom já. Então eles usam essa comunidade de jogos de luta pra testar mesmo. E pra fazer essas palhaçadas que eles fazem, né? De lançar um jogo novo a cada 6 meses. O Street Fighter vs Tekken, inclusive, não lançaram ainda, porque não deu certo. Cara, a Evo em si não tem nada demais, não. O negócio de jogo de luta mesmo que pega mais pesado é porque a gente vê a Evo que é aqui na América, né? Mas o mais fortão mesmo é o Battle Opera, que é lá no Japão. Gente. Esse que é o pesado mesmo. Eu tenho uma dúvida, porque eu não costumo assistir campeonato de jogo de luta. Vocês acham empolgante, assim, ver um cara contra o outro muito. E ele pula e mandou um Hadouken? Você não faz ideia, é muito bizarro. É bem empolgante. É papo de você gritar, assim, tá ligado? Caralho! O jogo de luta, pra você curtir o combate, você tem que ter uma certa noção de como funciona a parada. Se você olha como um leigo total, não é tão maneiro. Não, como qualquer jogo, pô, você vai assistir beisebol, qualquer coisa, as regras, não. Tu acha uma merda. Não tô falando de saber as regras. Tô falando, você tem que ter um contato firme com o jogo mesmo pra curtir, sacou? Tem gente que gosta de assistir StarCraft e nunca jogou direito. Por exemplo, o Pajé do Aprimoramento, o grande Pajé do Aprimoramento e sumido o Pajé do Aprimoramento. Ele, por um bom tempo, ele nem tinha StarCraft e ele se amarrava em assistir. Até hoje ele curte muito assistir, tipo, ele jogou muito pouco StarCraft. Ele só jogou, tipo, a campanha e, sei lá, nem a campanha ele zerou e ele se amarrava muito em assistir. E, porra, na Coreia, te garanto que muita gente ali nunca jogou essa porra e se amarra. Mas tu ele jogou mecânica básica, né, cara? Ele sabia mecânica básica, que o bonequinho construía, atacar. Sabe o básico, sabe que nem você sabe sobre isso, sobre futebol, por exemplo. É isso que eu acho interessante de jogos de luta. O jogo de luta, por mais que você não saiba jogar, você entende o que tá acontecendo. Ele é primitivo do ser humano, é bater. Por exemplo, o Arara. Nossa, mas por exemplo. O Arara tem noção, ele joga. Falando no jogo de luta, a esposa do Arara, ela não sabe dar um Hadouken. Mas ela assiste a porra do Prato de Marvel Capcom com ele, é brasileiro. Pô, você tá vendo a mulher Hulk batendo na porra do Capitão América. Eu tava assistindo a Evo, a Ninja Inimiga entrou e começou a assistir e, tipo, tava empolgado. Tipo, caralho, ele pulou o Hadouken e deu aquele golpe do dragão lá. Pô, sei lá, eu discordo um pouco, porque outro dia eu tava vendo, um desses anos aí tava passando Ivo, e aí eu fui ver e tava passando um daqueles jogos japoneses aleatórios de garotinhas de colegiais caindo na porrada. Ah, não, beleza, beleza. Mas esse jogo é bizarro. E eu olho aquilo e falo, caralho, que lixo. É bizarro. Não, mas sei lá, tem vários jogos que eu olho e falo, caralho, que merda, não tá legal isso. Não, tudo bem, assim, eu acho que você vê o jogo que você entende melhor, é mais atraente, né? Mas não quer dizer que uma coisa simples dessa você não vai entender, mesmo sem você não saber, porra, tipo basquete. Ninguém aqui sabe a regra do basquete toda, de cabeça. Ninguém aqui sabe essa porra. Que é melhor? É o melhor exemplo disso. Chega nas Olimpíadas, passa no canal de ginástica olímpica, pô, meus pais param pra assistir, minha namorada para pra assistir, olha que maneiro e tal. Pô, você sabe, você não tem critério bastante pra você dar uma nota pro cara, eu acredito, mas você sabe. Você tem a beleza, primeiro que é um esporte e tem um alto grau de beleza estética, é quase uma arte, tanto que o nego chama de balé olímpico, essa porra. Aí, é quase uma arte. Cangaceiro Samurai é mestre no balé olímpico, né não, cara? É mestre no balé olímpico. Inclusive, quando a gente... Sem preconceito. E tava atrás do Tio Hipólito lá, sem preconceito. Quando eu, o Cangaceiro e o Hannah, a gente tava lá no Chile, cara, o canal do Chile das Olimpíadas só passava ginástica olímpica e levantamento de peso. Só passava esses dois esportes no Chile. E o outro quesito é que você, tipo, como você é um ser humano, você sabe que aquelas paradas são difíceis pra caralho de fazer. E você tem uma noção do grau de dificuldade de cada movimento, você poderia até arriscar dar uma nota. Claro que você não é um juiz, mas você poderia arriscar dar uma nota, como o nego vive arriscando da nota de MMA, né? Da pontuação de MMA. Então, eu concordo, mas assim, quando pra mim tem dois graus de idade no ginástica olímpica, difícil e impossível. Pensa na pessoa que assiste futebol só na Copa do Mundo, sei lá, sua tia avó, que vai torcer pro Brasil. Ela não sabe nem o que é um impedimento. Mas ela é diferente. É diferente, é porque tem uma energia conjunta, entendeu? Caralho. Se a pessoa estivesse sozinha assistindo a Copa do Mundo, ela não ia gostar. É tipo a Genkidama, né? Não, eu tô falando sério mesmo. Não, é claro, então. Se essa pessoa sozinha, é um saco. Então, e essa noção de massa crítica pra te empolgar é onde o caster ou quem estiver narrando a porra do jogo é o trabalho do cara, né? Porque tu pode estar vendo sozinho, se o cara tá, puta que pariu, caralho, que foda, não sei o que lá. Você não faz ideia do que tá acontecendo. Mas você fica empolgado por ver uma outra pessoa tão empolgada, tá ligado? É a mesma coisa do futebol. Por que a Globo tem mais audiência do que a sei lá, ESPN? Por causa da porra do Galvão Bueno, que tá lá berrando igual a Chile Quenta. E nego se amarra naquela porra, nego se envolve, entendeu? Faz toda a diferença mesmo. Isso você leva em consideração também rádio. Você vai ouvir uma transmissão de futebol no rádio, o cara vai ter que estar muito mais empolgado porque você não tá vendo nada. Então o cara tem que falar de um jeito que quando for quase gol, você vai tremer na cadeira ali, tá ligado? Não, rádio é freestyle. Rádio é freestyle. Nego não narra o jogo que tá acontecendo de verdade, não. Não, eu tenho um tio que é narrador e trabalha em rádio, faz jogo. Os e ele fala, é freestyle. Boleros. É mesmo, eu pensei que ele fosse contar a história dos mais belos boleros de novo. Não, esse é meu avô. Inclusive, quem quiser ouvir aí, Rádio Guarambi, lá da Bahia, tem um tio meu que tá lá, é toda segunda, sexta, 4 da tarde. É, mas a Bahia é música sertaneja, né? Então, mas não tem boleros? Show Cavalcante. Não, no bolero é meu avô, cara. Bolero é meu avô, lá em Recife. Quero boleros. Deixa eu ver que meu avô agora tá em Maceió, não tá mais em Recife. Além desses jogos de luta que ficaram muito populares, hoje em dia, quando tá passando Evo, todo mundo, pelo menos na internet, no mundo de jogos e diversão, fica fazendo escândalo no Twitter, Facebook e tal, sobre as lutas. Principalmente, eu acho que o mais empolgante de todas essas lutas da Evo, na minha opinião, é o, por mais que seja um jogo... Eu acho que o mais importante, vírgula, na minha opinião... Eu acho que o mais popular também, o mais vibrante, é o Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Por mais que a gente reclame bastante desse jogo, a gente ame ou odeie, é o jogo mais empolgante de assistir de todos. É aquele jogo que quando o cara leva pro combo aéreo e termina e muda um personagem no meio e dá aquele Ultimate boladão, você... Caralho! Eu acho que é porque tem uma possibilidade de reviravoltas muito grande. Tipo, o maluco tá com um personagem só e aí dá uma virada. E ele é muito dinâmico também, né? Ele não tem, movimentos que sejam proibidos num cenário de competição. Ao contrário do Street Fighter, que você não pode pular, por exemplo. Ninguém pula. Como é que é? Claro que pula. Não pula. Você pulou, porreu. Pulou, tomou porrada. O que ele tá querendo dizer é que se o cara pula, ele vai tomar um Shoryuken, um Ult, um Hadouken bolado. Ah, não é bem assim. Além da Evo, a gente tem outras ligas de campeonato e eu acho que a mais popular hoje em dia é a Major League Gaming, que o Cangaceiro Samurai falou anteriormente, que é a MLG, que faz um circuito de jogos, além de alguns jogos de luta, como Mortal Kombat, Soul Calibur e King of Fighters. Obrigado. Ele tem os dois jogos. King of Fighters, Deus. King of Fighters. 13. E ele tem mais balanceado que meu pau. Porque League of Legends é balanceadão. Compra um Power Mais Balance. Mais do que o meu pau. Peru. É verdade. Power Balance funciona, hein, galera. Power Balance funciona, tá? Eu acredito ainda naquela porra. A MLG organiza os dois torneios mais populares de StarCraft e League of Legends. Não, tô errado. Mais popular. De StarCraft você tá errado. StarCraft você tá errado. Então, desculpa. Qual é o torneio mais popular de StarCraft? Eu já chutaria GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Global Star League. Muito errado, né, cara? É o GLS, não. É Global Star League, eu acho, fala. É, GSL, Global Star League. Esse, pô, essa porra desse negócio é tipo um brasileirão na Coreia bolado, que é praticamente o ano todo que tem. E os prêmios são absurdos, e os jogadores são absurdos, e tem um canal de TV só pra passando isso 24 horas por dia. Tem um documentário que é, inclusive, acompanhando a trajetória de uns garotos. Tem um coreano, outro americano, eu acho. E acho que é exatamente no GSL, se não me engano. Eu realmente não me recordo agora no nome do documentário, mas assim, mostra o cara entrevistando a família do garoto coreano. Aí vem o senhor asiático e fala: não, eu tô muito orgulhoso do meu filho. Inclusive, é o meu filho mais novo, eu quero que siga um caminho semelhante, de sucesso. Tem umas patadas dessas assim. É maneiro o documentário, só que eu realmente não lembro o nome dele agora. Eu acho assim, é muito popular você falar que na Coreia tem um canal que passa o dia inteiro e tem um brasileirão da Coreia lá que é de StarCraft, do gay, lésbico, simpatizante, boladão. Tranquilo. Só que a gente tá falando da Coreia. Isso faz sucesso fora da Coreia. Um sucesso tão grande quanto o MLG fora da Coreia, no mundo, assim, não, globalmente faz, falando. Pô, faz, quer dizer... Não, que, acho que na minha opinião, MLG é o global mais popular, entendeu? É, eu acho que é. Mas eu acho que em número de assistidores, caralho, número de espectadores ao todo, a GSL ganha. Entendi. É. A IGN também tá ficando grandinha. De fato. E todo ano fica um pouco maior e tal. E tá ficando bem interessante. Então me fala um pouquinho aí, Cangação, sobre os torneios de StarCraft. Ui, Cangação. Cangação, que delícia, ninguém me chama assim. Minha mãe costumava me chamar assim. Então, como assim, falar um pouquinho? Então, me fala um pouquinho mais sobre esse torneio de StarCraft, o que você acha interessante nele, do que é tão envolvente, como ele se tornou tão popular, por que é um jogo tão bom pra esporte e virou hoje em dia o mais conhecido por... É, eu acho que começou tudo no Brood War, né? Que o Brood War, ele foi um jogo que demorou 10 anos pra ficar completamente balanceado, e por esse trabalho de 10 anos, e desde 98 ele teve uma massa crítica de jogadores muito grande atuando nesse jogo. Eu acho que foi o único até agora na história, e StarCraft 2 não tá nem perto disso, a se parecer com um esporte justo de todos os outros jogos, né, e tal. A não ser que se você contar esportes, como é que se diz, que eu posso falar, síncronos, no sentido de que, por exemplo, um jogo de corrida você só depende da sua habilidade, seu carro é igual ao carro do amiguinho, beleza. Mas como você tem personagens diferentes com habilidades diferentes, como era um jogo de luta, como era um jogo de estratégia cujas raças são diferente, eu tô ignorando, sei lá, coisas como... Como é o nome daquele que a menina que tirou a roupa falou que era melhor que StarCraft? Age of Empires, isso. Age of Empires também tem, não é raça, não, mas... exatamente, mas tem povos que têm diferenças entre si, sim, não é tão claro quanto o StarCraft, mas tem diferenças. Ah, tá, então, esse tipo de balanceamento só se consegue com o tempo, tanto que o futebol, até hoje, as regras do futebol mudam e são aprimoradas e tal, mas tem uma base e tal, então eu acho que foi por isso que o StarCraft se destacou nesse sentido, porque era um jogo bom pra caralho, as pessoas foram melhorando ele, lapidando ele durante muito tempo. Você acha, então, que o StarCraft 2 ainda não merece toda essa glória que o StarCraft do Brood War conseguiu, na verdade? Não, então, eu acho que, não, a minha opinião é, tipo assim, o futebol brasileiro, pra mim, não merece a glória nenhuma, porque ele tá longe de ser profissional, por exemplo, mas é divertido de assistir, entendeu? O StarCraft 2 também tá longe de ser uma coisa balanceada, mas é muito divertido de assistir. Entendi. Então, o StarCraft 2 que prefere campeonato e assistir Brood War, então. É, mas mais... StarCraft 2, ele é um jogo muito popular das origens dele, né? Que nem o Street Fighter 4 tá lá na Evo super popular, por causa do Street Fighter 2, que tava lá desde 2008, até 2008, né? Então, foi uma parada assim, se você gostava se você curtiu muito ver os antigos, você vai querer ver os mais novos. Até King of Fighters 13 tá lá sobrevivendo até hoje, sendo que esse jogo é amado e odiado por muitos. É o mesmo princípio até do próprio futebol. O maluco, às vezes, o cara torce pro time dele, porque torceu pro time desde sempre, o time tá bom. Hoje em dia o time é uma merda, entendeu? A continuidade do negócio, você se acostuma com aquilo e leva. Né? Não quer dizer que o negócio tenha seguido uma trajetória retilínea boa o tempo todo. Né? Valeu, Palmeiras! Tipo, valeu, Palmeiras. O Palmeiras não é o exemplo, né? Porque, sei lá, o Mauro que tem 30 anos hoje, quando ele tinha 20, o Palmeiras caiu. Quando ele tinha... Enfim, ele só viu o Palmeiras ser campeão de uma coisa que foi Libertadores, né? Ele tem que ter muito berço pra gostar do Palmeiras, né, cara? Peraí, o cara... Então, que ainda tá melhor do que eu em realidade, que são os outros apoiantes, né? Que ganhar um título na minha vida. Ele viu a geração do Edmundo, do Roberto Carlos, do Rivaldo. O cara tinha 30 anos, ele viu 94, 93, 94. É verdade. Mas foi mais das vezes que importa. Mas o Palmeiras do Paulo Nunes era maneiro também, pô. É, o Palmeiras do Paulo Nunes. O jogo Corinthians e Palmeiras 89, da embaixadinha do Edilson. Melhor jogo. Ele é o RTS mais popular hoje em dia e é o RTS que garante esses grandes torneios boladões que envolvem... Até na Brasil Game Show tinha torneio de StarCraft. Peraí, defina RTS. Real Time Strategy. Sim, mas tem gente que diz que League of Legends é... Tem gente que diz que League of Legends é RTS. Não, é MOBA. A gente sempre falou isso. Essas pessoas são retardadas. MOBA é um tipo de RTS, de certa forma. Não, é mais... Cara, eu comparo antes com point and click do que com RTS. Exatamente. Cara, você forma uma estratégia. A diferença é que você forma uma estratégia junto com o seu time. Você não faz uma estratégia sozinho. Mas se for criar essa regra, beleza. Futebol virou RTS agora também, porra. Futebol é RTS. Xadrez é RTS. Xadrez é estratégia em turma, é diferente. Vai, verdade, futebol é RTS também. Eu tô falando de estratégia de tempo real. Se o cara pular, vou dar choril. Se ele ficar em pé, eu vou dar uma dúvida. Com certeza. Queda de braço é real-time strategy. O salão é não, o Falcão. Mas na hora a estratégia. Ele botava o passo o dedinho assim no braço. O cara virava o boné e aí fudeu, ganhava, não tinha pra ninguém. Eu queria saber, do fundo do ódio no coração do Cangaceiro Samurai, por que você acha tão mais interessante assistir um torneio de StarCraft do que assistir um torneio de League of Legends? Não, eu falo em absoluto preconceito e... Eu gosto de assistir os dois. Eu vou defender o preconceito do Cangaceiro com o meu não preconceito, que você sabe que, porra, do Senhor tem idade, nunca sai preconceito. Mas... Como eu ia dizendo, eu fui um jogador. Hoje em dia eu jogo mais Dota. Eu faz um tempo já que eu não jogo LOL, mas de qualquer forma é um jogo que mora no meu coração, que eu já joguei grande parte da minha vida. Acho que eu joguei mais LOL do que eu bati punheta. Caralho, hein? E sabe o que é o mais triste? Você fez. Não, tanto tem vezes quanto tem horas. O mais triste é que você jogou mais World of Warcraft do que tudo isso. Tá, mas isso não é o mais triste. E o mais triste é que a Ninja Inimiga jogou mais World of Warcraft que ele. Umas 4 vezes mais, mas enfim. Embora eu ache muito divertido jogar LOL, assim, jogo muito, acho muito irado, é uma merda assistir. É, tipo, é simplesmente sem graça assistir. Por quê? Vou dizer por quê. Dota é um pouco chato também, mas Dota já é bem melhor do que LOL. LOL é o seguinte, os primeiros 30 minutos de jogo consistem em todo mundo ficar farmando, que nem um bando de retardado mental. Todo mundo fica lá na lane farmando, ninguém faz porra nenhuma. Cara, de vez em quando tem um gankzinho, e lá, blá, blá, blá, e aí farma de novo, aí fica farmando. Isso no jogo amador, é assim. Não, jogo profissional. Cara, eu assisti um campeonato de LOL recentemente que nego se comia na porrada, trocava de lane, a porra toda, level 1, level 2 já. Tem exceções, mas pelo menos os que eu vi. Faz um tempo, admito que faz um tempo que eu não vejo torneio de LOL. Pode ter mudado o metagame, bruscamente. Pô, assisti, posso ter tido sorte, porque era a chave final, assim, tava determinando os dois times que iam pra final. Então talvez era a galera mais alto nível e, assim, o jogo era mais alto nível, mas achei bem empolgante esses jogos. E tem outros que existem também, tipo, primeiro que é são três lanes ao mesmo tempo e cinco heróis de cada lado. Ou seja, muita coisa que acontece ao mesmo tempo, é difícil acompanhar. E outra coisa também é que o League of Legends, ele é um jogo que tem uma curva de aprendizado muito menor, qual é a palavra certa? Menor. É menor mesmo? Menos íngreme. Menos íngreme, é isso que eu queria. É uma curva de aprendizado muito menos íngreme do que no StarCraft. Então, primeiro que você olha o cara fazendo as paradas e você fala, pô, eu conseguiria fazer isso, sacou? Claro que tem. Não. Só que sim, a maior parte da habilidade, da diferenciação entre o jogador profissional de League of Legends e o jogador amador, não é a habilidade individual em si, sim a habilidade de trabalhar em grupo. Isso é a parte difícil do LoL. Eu concordo em parte. Eu acho que a diferença entre um amador e um profissional de LoL é menor do que do StarCraft, mas mesmo assim é muito grande. Olha a opinião de merda do cara leigo em StarCraft. Quando eu vou assistir um torneio, alguma coisa de StarCraft, eu acho o começo do jogo muito chato. Mas isso é um problema de RTS como um todo, sim. Tanto que no Warcraft 3 eles colocaram o lance do herói exatamente pra acabar com isso, pra ter um early game interessante. Exatamente. E isso tem muito a ver também, cara, com o metagame do... Que é o, tipo assim, o metagame com como as pessoas estão jogando naquele momento o jogo. E como a Blizzard, ou quem estiver produzindo, tá no começo do StarCraft, a gente tinha mapas muito pequenos e que incentivavam a porradaria comer o tempo todo. Hoje, as pessoas estão tendendo a fazer mapas cada vez maiores e aí realmente é o que acontece. O cara fica muito tempo sem nada, você vai assistir 5 minutos até alguma coisa acontecer de interessante, isso sendo o otimista, né? Uhum. Mas é muito diferente do LoL, assim, que você fica bem mais tempo assistindo nada e quando assiste é um monte de coisa colorida acontecendo, maluca, você tem 50 coisas acontecendo em cada que consegue guiar. Ah, mas aí também vai da habilidade do caster, né, de conseguir acompanhar o que tá acontecendo. Isso vale pro StarCraft também, mas eu acho que é um problema muito menor do que no LoL. É a grande importância do narrador, né? Como é que eu chamaria ele? De anúncio, de... Sei lá. Narrador tá bom, cara. Ah, acho que o Ash também. Acertou de primeira. Acertou narrador. Locutor. Eu acho que esse é o grande papel do locutor é manter o jogo empolgante, né? Porque é uma coisa... Um jogo de luta, você precisa de um locutor, mas se você mutar, você consegue assistir tranquilo. Por exemplo, tem uns locutores sensacionais, tipo... Where's your curly mustache? E seu Pringles? Aquele é um cara trollando, cara. É um cara trollando, é verdade. Mas devia ser um locutor, na minha opinião. Devia muito ser um locutor. Eu acho que ia ser muito over the top se fosse um locutor, cara. Ia ser legal nos primeiros 5 minutos, depois ia dar vontade de ser. Ele ia ficar sem graça rápido, ele ia ficar muito jargão, ele ia ficar muito Galvão Bueno. É verdade. Fazendo um basic luta de, sei lá, 2 minutos, ele manda 50 jargões sensacionais, o cara é uma máquina. É verdade. Oh, he's so Pringles. Where your curly mustache at? Oh, Scoop. Scoops Haagen-Dazs. Mac fucking Nito. Curly mustache. O cara já tá muito lento, chapado de também, né, cara? É muito bom. Tem até a blusa que o Granville me deu, que é o capacete do... Ah, olha só, vou contar agora a história dessa camisa. Você é um sujeitinho muito sujo, porque aquela camisa foda. Aí o Granville chegou assim... Você me cortou a minha história pra falar que eu sou um merda e contar a história. Beleza, tranquilo. Fiquei, Pivo, toma essa camisa pra você. Eu falei, não, cara, você comprou de fora. Demorou pra cá pra chegar. Não, eu compro outra. Eu falei, não, cara, não quero a camisa não. Aí foi, pega, então eu tô com você. Falou, tá bom, então eu quero a camisa. Ué, aí até hoje... Até hoje, cara, você que deu uma olha, exatamente. Até hoje ele não foi ainda assistir LOL. Ficou com uma teninha da gente que não tinha pra camisa. E aí você foi pro caminho do cara. Dessa história toda eu concluo que você é um otário. Não, eu tenho um monte de camisa, porra. Vira mulher na night, lá na balada, como é que as pessoas falam? No rock. No rock? Tá lá, a mulher lá, aí ela começa a dar mole pra você. Aí você começa a fazer tipinho, não quero, não sei, não sei o quê. Aí ela dá mole pro teu amigo e fala, vai e pega. Né? O Granville querer te dar uma camisa é uma mulher querer te dar a bunda. É aí, coisa. Aí tu fala, não sei o que. Cara, eu vou te falar. A mulher querendo te dar a bunda é tranquilo. O mulher querendo te dar a camisa é pior. É uma situação pior. Você tinha que ter certo. O brother tá querendo te dar um presente, mas tu não nega o presente pro brother. Cara, fora não. Que ela não era o meu tamanho. Se você negasse o cu da mulher, tudo bem, mas o cu não é pega o presente do brother. É, depende da mulher. Ah, depende da mulher, né, meu amor? Exatamente. É, depende da mulher. A maioria da mulher. É mulher ou é quase mulher? Se for mulher, você não recusa. Caralho, esse rock que depende tu... Depende da mulher. Eita. É, esse rock você pode... Eu não sou rock nenhum, parceiro. Esse rock não te muda. Vocês é que viram noite de porra de Bukowski aí. Um pato legal pra gente... Tá mesmo. Tem até o talo. Tem até o talo. A camisa que ele me deu é a cabeça do Magneto com um bigodinho. Com bigode, capacete do Magneto com bigodinho da Pringles. Fica, Pringles. Where is your curly mustache? É muito bom, é sensacional, cara. Essa camisa. É muito bom esse cara. Foda que ninguém tem. Foda-se. A magia é essa. É pra poucos. Pois é, outro dia eu vesti a blusa, a Ana botou. Tá usando essas blusas de metal de novo? Blusa do metal. Que vergonha, cara. Minha blusa do metal e vai jogar na Charlie. Jogar na Charlie, né? E Charlie, uma coisa que foi muito popular, eu falando totalmente fora de ordem aqui, dane-se, foram os torneios de Counter-Strike, né? Na época de Lan House, essa porra foi popular pra caceta. Hoje em dia ainda existe, mas eu não escuto muito falar. Teve um cara da nossa turma, né? Minha turma, do cangaceiro do Mass Printer, que jogou patrocinado, Tavinho. Ele tinha um time lá de CS, jogou patrocinado e o cacete, cara. Sério mesmo? Isso não é inteiro. Era um amigo. Não, isso é verdade, isso é verdade. Não, ele jogava pra caramba, pô. Jogava. Era sinistro, né? A gente tinha um... Era caído, porque a gente trabalhava junto, né? Todo mundo no laboratório. É verdade. E aí tinha um CS, tinha um Counter-Strike lá toda sexta-feira no laboratório, e ele onava todo mundo, não tinha graça nenhuma porra do jogo. Quando ele não ia, ele nada. Agora você vai ser testemunha dos manés aqui do Vidal, que uma vez eu dei um double headshot de shotgun no CS com um mousepad. Com um mousepad, não. Com o negócio do... Touchpad. Verdade, touchpad. Isso é verdade mesmo. Nunca mais, mas aconteceu. Tá? Pô, mas aí também, cara, eu já chutei a bola de um gol pro outro, fiz gol na quina lá, saí comemorando. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Mas pra... Mas pra... eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. É que isso aconteceu uma vez. A história mais realista também, contar a verdade, ele tava com uma shotgun e os dois caras estavam muito próximos. Tava me brincando. Tava com aquela... matar ele de faquinha, ele tava com uma shotgun. Cara, a pergunta é, passou na ESPN? É verdade. Naquele dia não, passou na semana seguinte. O nosso melhor campeonato de jogo de qualquer coisa lá que a gente fazia nos laboratórios era o Desataca. Verdade. Desataca era o melhor jogo, cara. Até hoje ainda Desataca é o melhor jogo online pra você jogar. Que nunca jogou. É que não tem, né? Melhor jogo 3D online do mundo. Melhor jogo 3D online do mundo. Qual era a blusa que você tinha nessa porra? Era do Priston Tail. Priston Tail. Bota o link dos Ataca pra galera baixar aí, porque é sensacional. Bota. Tá, cara. Vai, Google os Ataca. Ataca, Deus. O Counter-Strike, na época da Lan House, eu lembro que, tipo, antes da Lan House abrir, os times das Lan Houses iam lá pra treinar e pra... Meu irmão, a shit serious. Fora de ir. Só que, assim, senhor da eternidade, me ajuda aqui. Eu nunca vi eles indo pra algum lugar jogar depois treinavam. Onde é que eram esses torneios? Era o torneio da Inter Lan House? Peraí, você tá falando do que? Eu tava bugando aqui. CS, tá jogando Zataka. Tô jogando Zataka aqui. Pô, sei lá, cara, não sou do meio, não. Pergunta pro Solid, caralho. Nunca participei de torneio de CS, não. Eu já vi muito torneio de CS acontecer em Lan House. Ali tinha uma Lan House aqui perto de casa, Way to Go, que tinha torneio lá direto. Aí o pessoal dos times louco lá. Mestre Splinter, tamo bom, não tá? Não tem como acessar. Ah, que droga. Vamos tentar trollar alguém. Você lembra, Mestre Splinter, onde tinha torneio? O que acontecia? Qual era o lance? Pô, cara, eu lembro de ver a galera treinando. Eu ficava sabendo que tinha torneio, mas não sabia onde, nem quando, nem porquê. Era secretão a parada. Secretão. Secretão. É, eu lembro que o Solid treinava no time da Challenger e o Nelzinho também fazia seus peripécias, né? Tinha time, o cara era 4. Era uma época que o Nelzinho tava daquele jeito, né? Daquele jeito. Que ele contou no episódio de história de Van House, né? Nelzinho, pra quem não se lembra, é o cara que tinha tantos problemas com Counter-Strike que ele se considerou viciado, quimicamente, parou. Até fugiu do Brasil pra não jogar mais. O cara que a mãe foi buscar na Lan House. Isso, a mãe foi buscar na Lan House. Depois de ir no IML não achar. Exatamente. Eu acho assim, eu via muitas pessoas treinando e eu acho muito importante numa época em que eu não via tantos torneios e tantas organizações. Eu acho que o meu primeiro contato com essa movimentação, com esse treinamento, com essa galera meio focada em trabalho em equipe pra vencer ter uma disputa e ganhar dinheiro foi com Counter-Strike. Eu não via muito disso no na época do fliperama aqui no Rio de Janeiro. Eu só fui descobrir que tinha muito disso depois, com a internet, lendo sobre o passado do mundo. Mas Counter-Strike foi a primeira coisa bolada que eu vi as pessoas tendo super organizações. Papo de nego ir pra outro estado, em São Paulo, onde ia ter o grande torneio boladão, o nego roubar mouse e o cacete. Porra, normal, normal. Caralho, é muito... Mas sem preconceito. Aí, dando trabalho pra edição. Sem preconceito, definitivamente. Dando trabalho pra edição, cara. Dando trabalho pra edição. De graça, né? Como eu sou negro, gordo, homossexual e minha namorada, quer dizer, meu namorado é judeu, então, porra, tranquilo. E você tem mais peito que seu namorado. É difícil isso, viu? Para com esse assunto aí, cara. Que constrangedor, cara. Eu jogava Quake, maluco. E Quake tinha um cenário legalzinho de quer dizer, foi anterior, né, na verdade. E tinha um cenário legalzinho, assim, tinha. Aqui no Brasil eu participei de um aparato que deu, tipo, sei lá, R$500 de prêmio, foi errado. R$500 em 96 quando tu tinha 11 anos, era pra caralho, meu irmão, dinheiro infinito. Mas como franquia, a franquia que mais fez sucesso em torneios foi Quake mesmo. Foi Quake 1, Quake 2, Quake 3, Quake 4. Uma porrada de gente fazia torneio mesmo, valendo grana maneira. Quake Live teve também. Outro jogo FPS que faz muito sucesso, que em torneio que a gente ama muito, é Halo. Tem muito Halo. Torneio de Halo. Mas isso são os chefes da o Halo Reach, né? Que é acho que é o último, né? Aquele que a gente jogava direto no Dreamcast era um Quake, não era? Que era irado. Jogava no Dreamcast, não lembro. E tinha aqueles modos todos, Tech of the Flag, King of the Hill, etc. Era irado. Jogava com... Era Quake, não, mas jogava com Lucas. Tipo, eu participei de dois torneios grandes de GoldenEye 007 pra Nintendo 64. E foi foda pra caralho. Ganhei maneiro, mas ganhei tipo um parabéns e um vale compras. Bom, é melhor do que nada, né, cara? Pois é. Parabéns, parabénsaço. Não, e Halo tem um cenário maneiro, mas muito por causa da... Que é nos Estados Unidos, na verdade, né? Porque tem a vibe lá que eles, porra, injetam muito dinheiro nessa porra, né, Microsoft? É muita pressão da Microsoft. É muita pressão, tá ligado? É um lixo que com muito dinheiro, muito propaganda, a negada joga, né? Normal demais. Tipo, futebol americano e beisebol, né, cara? Exatamente. Só lá que essa porra existe, né? Antes de entrar sobre futebol, eu vou falar de um torneio bem grande que tem, que faz sucesso bastante em alguns lugares da Europa e no Oriente bastante, que é campeonato de Dance Revolution e Pump It Up, cara. Pump It Up. Pump It Up tem umas paradas bem tias, cara. Isso é idiota, não. Cara, não, porque eles LOL é intelectual pra caralho. Sempre conceito. Inclusive, né? Cara, os únicos que poderiam se chamar de esporte mesmo são esses de dança, né? Porque tem a porra da atividade física de fato, né? Cara, se quiser fazer uma porra de um bagulho de dança, faz um competição de dance. Porra, videogame pra dançar é foda. Na competição de dança, competição de piso, quem pisa mais rápido, né? Não, mas aí que tá. Eu acho que eles levam em consideração também o jeito que a pessoa. Porque o pump, por exemplo, tem o pump e tem o que o pessoal chama de dancer, que é o cara que dá cambalhota, em vez de pisar, bota a mão no chão. Sim. Essas porras, né? Ou seja, então, é uma competição de breakdance que tem uma porra de uma interface. É um breakdance no tapete, é um break dance no seu quadrado. É tipo, tu tem que fazer a performance maneira. Tu tem que fazer a performance maneira e manter os pontos altos, tá ligado? Então, Justo. Um jogo que tem um puta cenário internacional é Pokémon, mas quem quiser sabemos mais sobre isso, a gente entrevistou um perito no assunto no podcast. Mestre. Olhar. O único mestre Pokémon que eu conheço, de verdade. É verdade. Exatamente. E mais futebol, cara. O Fritz. Ele possui o lendário Pokémon Black Onix, né? Isso aí, cara. É a evolução do Missing, inclusive, pra quem não sabe. Mas falando sobre jogos de futebol, pra quem não sabe, é um gênero que pega muita gente, do mais nerd ao maluco playboyzinho, então por isso tem apelo. E as locadoras faziam muitas competições desde a época do Sousa Soccer. E pra organizar essas competições, hoje a gente tem uma federação brasileira de futebol digital e tem as federações locais. É, a Confederação tá Brasileira. É, acho que é a Confederação Brasileira de Jogadores Virtuais o nome. CBJV. É sobre futebol, inclusive, essa galera. Exatamente. E, cara, os caras vieram com essa proposta de pegar esse esporte isolado de criar campeonatos e colocar numa liga só pra botar ranking, organizar campeonato brasileiro e eles dão vaga pro campeonato mundial de futebol, né? E acaba que ele pega tudo, eles não se especializaram em um jogo só, eles pegam todo o gênero de jogos de futebol. Então FIFA, Pro Evolution, o jogo que tiver no cenário competitivo, eles vão estar cobrindo na entidade, né? E, cara, é bem maneiro. Você vê que dentro de anime costuma ter evento desses caras, já teve torneio de futebol em cinema aqui na Barra da Tijuca. Eles pegaram, assim, 4 horas da tarde, fecharam uma sala de cinema pra fazer o torneio projetado no telão. Tem evento fim de semana em Saraiva na História, é um negócio que tem apelo, cara. Só não acaba pegando um público diferente da maioria que a gente tá acostumado a lidar. Que é uma galera que poderia dizer que é mais casual, ao mesmo tempo que continua sendo uma hardcore. Mas é porque você só joga aquele jogo e o resto do tempo ele tá fazendo outras coisas que não tem a ver com o universo gamer. Esse ano, inclusive, o Mundial de FIFA foi em Dubai, né? Foi um monte de brasileiro lá participar. Não sei quem ganhou, mas tem um monte de brasileiro lá, foram lá pros Emirados Árabes pra jogar o de FIFA 12. Foi agora no meio do ano, se não me engano. Tem gente que vive disso? Tem. Não, quer dizer, vive disso? Não vive sei. Vive disso. Não sei. Não a sei. Pergunta que o pra viver Samurai disso, eu acho que é só StarCraft. Cara. A pergunta que o Cangaceiro Samurai quis fazer é: passa na ESPN? Exatamente. Passa, né? Não, mas aí pior que passa, né? Passa na. Tem um programa de videogame na ESPN que passa as coberturas. Pior que é. Então é esporte. Então é esporte. É esporte. Muito The Worldwide Leader in Sports. Estamos chegando mais um Viagens de Verão. Cangaceiro Samurai. Cara, um dia tu vai ter um AVC disso, juro pra você. A gente agora está com uma tradição de ter uma conclusão no nosso programa. E por todas as nossas discussões que a gente teve aqui, você acha que consegue fechar junto com o Rania uma conclusão pro nosso programa de hoje? Sim, claro. É quem joga LOL é viado e quem joga StarCraft 2 tem a pique enorme. Essa é a minha conclusão. Concorda, Rania? Pô, eu jogo os dois, cara. Você é um viado de pique enorme. Não, é um viado de pique enorme. Eu jogo os dois. Eu gosto de dar, mas às vezes eu como. Você tem então um peru de estatura média, né? Eu? Não, é enorme também. Muito bom. O senhor Eternidade tem alguma coisa a acrescentar na nossa conclusão do programa? É, vão tomar no cu. Se passa na ESPN, é esporte, seja eletrônico ou não. Se tem dinheiro, tá valendo. Se não tem dinheiro, é babaquice. Fechou? É isso? É gincana. Se não tem dinheiro, é gincana, exatamente. Se não tem dinheiro, é gincana. E gincanas. E gincanas, exatamente. É justíssimo. Show do milhão é esporte? Não, é gincana. Não. É uma gincana que vale dinheiro, é uma exceção. Só é esporte se você ganhar o prêmio máximo. É isso aí. Então, por favor, Cangaceiro Samurai, faça as honras e explique pro Mestre Splinter, que tá tão quietinho ali no canto dele, qual é o e-mail que as pessoas entram em contato no Baixo Frente Soco para mandar suas críticas, sugestões, elogios e porradarias. Eu acho que é eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com, talvez. Bom chute. Boa, hein? Mas a tradição é diversão e toda a gozação não para por aí, não é, Elato? A diversão nunca para por aí. Com Baixo Frente Soco, a diversão é contínua e prolongada. Você pode nos encontrar no Facebook, essa coisa que eu estou acessando aqui agora, facebook.com/baixofrentesoco. Onde a diversão é peristáltica. A diversão é peristáltica e eu cheguei à conclusão recentemente de que os posts que fazem mais sucesso entre a galera são os posts zoando alguém. Por exemplo, essa semana, em particular, essa semana eu dei uma trollada aqui no com uma foto aqui de uma fita do Sonic no chão do carro do inimigo. A caralhada de gente achou maneiro, né? E semana passada aí o Sr. Eternidade foi a vítima aí porque ele fez um comentário, né, acerca de como a mãe dele trata feito um animal. E aí, porra, no Facebook inteiro. infantil, que a mãe dele o trata feito animal, porque não leva talheres a ele. Então, facebook.com/baixofrentesoco, também temos o twitter.com/baixofrentesoco. Cara, mas eu queria comentar, foi realmente sim, que ela realmente, eu falei isso, foi ela falou assim, não, achei que você ia comer com a mão. Por que não, né? ia ser pior se sua mãe tivesse falado, não, eu tô vindo te recompensar porque você tomou banho. Não, mas eu fiquei com uma dúvida, qual era o prato, qual era a comida? Em que... Era porco empanado, né? Lombo empanado. Caralho, pior ainda. Dá pra comer com a mão, tipo um guardanapo? Porra, dá pra comer sim. Tudo com a mão, amigo. Sopa. Verdade, verdade. Sopa. É difícil. Dá pra comer com a sopa com a mão, irmão, se for esforçado. Verdade. Você come os legumes e toma um caldinho da vasilha direto, né? Isso aí. Moda Goku. Meu irmão, se você tiver vontade de comer a sopa com a mão, moleque, você vai comer. É isso. Onde tem vontade. Não, eu lembrei agora de um episódio dos desenhos bíblicos em que largava um cara lá com os porcos e ele comia a comida com os porcos lá com a mão mesmo. É Tropa de Elite 1 também, que é eu quero ver o chão limpo de feijão e arroz agora, senão vai todo mundo ficar sem comida. Parabéns, lá. Você assistiu os desenhos bíblicos, então agora você ganhou o direito de zoar qualquer católico. É verdade, é verdade. E twitch.tv/baixofrentesoco, dias de semana, a partir das 11 da noite, vira e mexe, o Solid está jogando alguma coisa. Vamos ver se ele está jogando agora. Bom, eu acho que não. Com certeza, tá lá jogando. Propaganda da caneca. É, inclusive, às vezes ele tá lendo algum livro. Eu vou comprar o livro de Halo pra ele ler. Ele tá streamando sim. E bom, galera, tá rolando aí muito dentro, em breve, pouco tempo, né? A entrega da nossa canequinha. A canequinha baixofrentesoco Legendary Edition. Motherfucker, que tem lá no nosso Facebook, vai ter na postagem desse episódio também, o link pra você se inscrever, pra comprar, o preço já tá definido, inclusive eu acho que não dá mais tempo de pedir, quem não pediu se fudeu, vai... Não, até domingo, se eu não me engano. Até domingo, né? Então, beleza, então até domingo você pode enviar o seu pedido, ou não sei, vamos descobrir, e tá aí o link pra você pedir. A caneca, eu achei simpática, eu só acho que ela tem um problema, que esse logo novo que o ouvinte fez não tem o diagonal, né, então... Peraí, o nome da parada não é baixo frente soco, caralho. Mas é uma distração. Baixo frente soco é uma distração. Vai dar o cu. Pra uma coisa que não é simplesmente baixo frente soco, né? Você falhou enquanto ser humano nisso. Né? O que é muito importante sobre a caneca? É a nossa primeira caneca, é o primeiro modelo. Nós só vamos fazer 100 tiragens dela. Então, se você quer participar. 100 tiragens, não. 100 unidades de uma tiragem. Exatamente. Isso que semana passada era 50. Só existirão 100 canecas dessas. Então, se você se considera um true ouvinte foda, avassala punks do baixo frente soco. Corre. Eu sou a Vassala Funks. E garante sua caneca, cara. Porra. É claro que se no final das contas tiver 300 pessoas lá inscritas, né, no domingo, né, fudeu, né, vai ter que fazer 300. Não, você tá viajando, tem que ter 100, porque eu vou dar isso pro meu neto e ele vai vender e ganhar milhões. Verdades foram ditas nesse momento. Mas é isso, a caneca não tem fins lucrativos, é pra comprar jogos pra sortear, é pra manter o servidor, etc. Eu não confiaria muito, porque o Solid tá organizando a parada e ele fudeu. Então não sei. Eu não ia fazer esse comentário, né, porque eu sou muito acusado de antissemitismo. Depois, cara. Mas é verdade, o Solid é judeu. Ah, é verdade. Então, enfim, confiem com o parceiro. Ele vai adulterar a prestação de contas, só pra saber. É verdade. Se ele for um mundo judeu. Mas é isso, essa caneca tá legal, é branca com azul, que são as cores do Brasil Baronil, e tá bem legal. Só tem esse problema do look. Eu não gostei, mas é foda-se, é baixo fim de soco mesmo. Então é isso aí. Um comentário preconceituoso de uma pessoa não preconceituosa, senhor. É verdade. Não, preconceito é baseado em magia, né? Você não precisa conhecer pra não gostar. E o Solid tá jogando Dark Souls. É, exatamente. Um abraço, body foda-se pra vocês e até semana que vem. Black Sonic, cachorro, sapinho e body foda-se. Abraço! E matem os vampiros. Valeu! Eu Caraca. Nossa, tá mouse, hein? Eita. Foi isso. Fungadinha, delícia. Nossa, lindo, né? Mãe, tava muito gostosa essa, hein? É mesmo. Eita. Ah. Pô, essa tá aí bom. Deu até pra engolir meleca. Galera, pô, eu senti um gosto aqui da meleca. Já percebeu que rabanada é aquele lance do Natal que todo mundo fala que a de casa é a melhor de todas? Eu não falo porque eu também gosto. Não falo porque eu também não gosto. Ah, mas vocês... Mas eu só falei isso porque eu sou pra saco pivoto, na verdade. Eu também não gosto da parada. Na verdade, eu adoro rabanada e a minha rabanada é a melhor de todas. Como minha rabanada. Como minha rabanada, por favor. Podia estar jogando Dishonored, hein? Eu podia estar matando. Podia estar dormindo, eu aliado tava. Eu podia estar fazendo meu trabalho que eu preciso fazer pra amanhã. Podia estar batendo punheta. Ah, mas peraí, eu tô batendo punheta, então relaxa. Alright. Eu podia estar batendo punheta usando as duas mãos. Sim. Eu podia estar batendo punheta usando os braços. Podia estar roubando, podia estar matando, mas eu tô aqui gravando podcast. Mas eu tô aqui batendo punheta. E conforme os jogos vão ficando populares, vão abrindo pessoas que vão querendo jogar melhores, vão treinar, vão querer se esforçar. Fala mais, Clint. Não, é só perder a oportunidade de sacanear com a frase. Quando os jogos vão ficando populares, vão abrindo pessoas que querem jogar melhores. Que bonito. Abrindo pessoas. Você nunca quis jogar melhores, cara. Vai se fuder. Nunca quis jogar melhores. Vai se fuder. Tu é muito merda. Tu é muito merda. É um bidão. Só depois de abrir algumas pessoas. Não tem futuro. Não, não tá no meu time de Dota. Você tem 50 coisas acontecendo em casa, consegue guiar e aí narra uma parte. Fala de novo, outra. Fala de novo, 50 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí o cara não consegue acompanhar com a câmera. E aí a... Fala de novo, cara, que ele pediu 50 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não, fala desde aquela parte. Desde aquela parte que você falou. Tá, então fala assim: vou chupar seu peru. Beleza, todo mundo da Vô, o PH falando isso, né? Prazer. Quer me ver? Porra, faz isso não, cara. Tô namorado agora, acho que eu não tiro não.